But you're the only one I trust to show me the way. I always hear your voice, and in my dreams I hear you calling my name. I can't. Faye Dunaway. Boa sorte hoje à noite, senhorita Morris. Muito obrigada, Tommy. Tratatá! Você está perfeita. Ah, como está a coisa aí dentro? Ainda cedo para saber. Opa, vamos começar a ser mais Laura! Tommy Lee Jones. Senhorita Mars, eu sou Sheila Wasman. Nos vimos na nova pressa. Ah, eu me lembro de você. Sheila, concordamos que fotografias e entrevistas seriam feitas dentro da galeria. Bem, eu só quero perguntar a ela se ela sabe como o trabalho dela é ofensivo às mulheres. Gracinha. Ah, vamos lá. A fotografia está se tornando rapidamente um artigo muito dispendioso. E existe uma suspeita positiva em alguns círculos do mundo das artes. Uma impressão de que talvez estejam escasseando as pinturas vendáveis e de que a fotografia esteja sendo estimulada, de que um mercado artificial esteja sendo criado e de que a fotografia seja uma grande mania. Bom, estas perguntas não são muito fáceis de responder, mas aqui nesta galeria em Soho existe uma fabulosa exposição de violência e sexo em fotografias. A respeito da violência nas suas fotos, em não acha que está ajudando... Olhos de Laura Marx. Não, eu estou fazendo exatamente o oposto. É, mas não está fazendo uma agitação com essas fotografias. Não se trata disso. Alguém aqui tem alguma coisa positiva para perguntar? Você considera a si mesmo uma artista séria? Eu sou muito séria no tocante ao meu trabalho. Mas séria baseada com em que padrões? Nos meus padrões. Mas esta posição não é um tanto ou quanto elitista? René Auberjonois. Acho melhor eu seguir o meu caminho. Ora, poderia... E R.J. Rose Gregório. Ei, pessoal, entrem e bebam por nossa conta. Ela os verá depois, eu prometo. Acha que deveria... Eu prometo que depois ela os... Com licença. Eu adorei as perguntas de vocês, mas sabem, nós temos que falar com as pessoas muito importantes que estão lá dentro. Com licença. Existe alguma saída pelos fundos? Você é uma sensação e você se atrasou a quantidade exata de minutos. O trânsito estava horrível. Uhum. Nós vamos vender fotografias hoje à noite, que é uma loucura. Agora vejamos em quem daremos em cima primeiro. O mundo das artes está sendo solicitado a considerar estas fotografias extremamente provocantes como arte vendável. Nós estaremos examinando algumas dessas perguntas hoje à noite, bem como conhecendo pessoas de opiniões variadas sobre o que está rapidamente se tornando a maior das controvérsias. Eu não me lembro de já ter visto um grupo mais hostil de repórteres. Se eles não pararem de beber, eu vou chutar todos eles pra fora. Helene, diga uma coisa. Você viu a Doris Spencer por aí? Não. Então, o que eu acho que a Laura está dizendo com o trabalho dela é... Tudo bem, América. Tudo bem, mundo. Vocês são violentos. Vocês estão empurrando todas essas mortes sobre nós. Pois tudo isso está indo direto de volta para vocês. E nós usaremos a morte para vender desodorantes. Para vocês todos se encherem com a morte. Não é isso? Ah, meu Deus, eu não acredito nisso. Era só um minuto, só um minuto. Deixa eu pensar. Está bom, mas tem que fazer isso agora mesmo. Nós só queremos interrogar certas pessoas. Eu compreendo perguntas. Isso, mas entenda. Essa coisa vai se espalhar como fogo de palha, vai arrasar toda a exposição. Não pode nos dar talvez uma hora? Meia hora. Realmente? Isso é tão grosseiro. Quer um uísque? Isso pra mim, né? Distribuição Columbia Pictures Television. E para as meninas, você traz uísque. Versão brasileira, Herbert Richards. Você fez alguns trabalhos lá na guerra? Não, eu estive lá, mas não tive chance de tirar nenhuma fotografia. Por isso, volto daqui a 2 semanas para cobrir a guerra. E se ela for, eu vou junto com ela. É provável que ela vá também. Sem dúvida nenhuma. O que foi que houve com a chamada beleza? Certamente ela não se encontra nisso aí. Ah, isso é verdade. Isso aí é trágico. Definitivamente trágico. Você pensa realmente assim? Ah, eu penso que é realmente trágico e que esse é o tipo de lixo que está passando por arte hoje em dia. Ah. Bom, isso é uma conversa completamente diferente. E não acha que é uma loucura total? Loucura? Eu não compreendo. Agitação, violência... Você é crítico? Não. Você conhece a artista? Como se chama? Laura Mars. Ah. E conheço-se muito bem. Então, se você vir, poderia apontá-la para mim, porque... Eu estaria muito interessado em descobrir que espécie de observadora frustrada essa guria é. Bom, ela não é dessa espécie realmente. Ela é muito antiquada. Do tipo igual a qualquer vovó. Laura, com licença. Eu posso falar a sós com você? Claro. É você? O lixo dele é realmente deprimente, não acha? A Doris Spencer foi assassinada horrivelmente. Como é? E tem um detetive que está fazendo perguntas a todo mundo. Ora, que chatice. Acontece de tudo comigo. Morta. Alguma coisa nos olhos dela. Oi, Billy. O que foi que você disse sobre os olhos dela? Alguma coisa afiada, eu não sei. Bem, eu vou lhe arranjar um drink. Laura? Vem, querido. Vamos. Laura, tudo bem, Billy? Hoje à noite, na Galeria Lane Castle, em Soho, os fãs aguardavam a chegada dos ricos e famosos para a inauguração da exposição de fotos da senhorita Laura Mars. Mas o encanto do acontecimento foi perturbado pela notícia do brutal assassinato de Doris Spencer, editora do livro que será brevemente publicado, Os Olhos de Laura Mars. A senhorita Mars deixou a reunião imediatamente, mas ao circular pela multidão, a notícia do assassinato parecia causar um efeito de aumento nas vendas das fotografias. Voltaremos após o comercial. Alô? Helene. Tudo bem comigo. E você? Todos nós já superamos essa maldita notícia. A galeria, a morte, o livro, você, eu. Eu não sei se vou poder trabalhar. Mas é claro que vai trabalhar. A vida tem que continuar. Helene. Você acredita em experiências psíquicas como... Eu acredito numa noite bem dormida. Agora, eu sei que eu vou tomar uma coisa que vai me desligar durante horas e eu aconselho você a fazer a mesma coisa. Está bem. Helene, a exposição esteve ótima. É muita gentileza sua. Quando a radiante Laura Mars chegou à sua exposição, ainda não tinha conhecimento de que sua editora já estava morta. Ela ainda morta. É belíssima. Ao entrar no recinto da exposição, ela recebeu muitos aplausos pelo seu trabalho. A exposição está bem... Ora, o que é isso? Tire as mãos de cima de mim. O trabalho... Não. Tire as mãos de cima de mim, seu porco. Não, não. Com outros ingredientes que foram alvo de muita atenção. Está na memória de todos, não é verdade? Alguém por acaso tem um batom? Ah, não empurra. Bom dia, Wendy. Gostou? Está ótimo. Para Lulu, eu acho que ela gostaria disso, não é? Tudo bem, está ficando quase pronto. Agora fique bem quietinha, tá legal? Isso, é isso aí. Bom dia. Oi, querida, você está muito bonita. Tudo bem por aqui? Olá, hoje? Querida. Tudo bem. Ah, escuta, o ventilador vai ficar à esquerda, então vamos botar o peso do cabelo para a direita. Ótimo, ótimo, tem bastante volume aqui, assim eu posso mudar o arranjo um pouquinho, tá legal? Ótimo. Olhos muito cansados. Eu vou me sair bem. Tudo sob controle. Café, quem quer café? Ah, esqueçam. 15 minutos. Só 15 minutos, hein? Joey, a mesma cor nas unhas dela. Tá bom. Oh, tá bom. As unhas. Deixa comigo. Tudo bem. Joey! Oi. Joey! Ah, vai. Joey. Olha, eu gostaria da boca mais pintada e mais realce ainda nos olhos. Eu queria que eles saltassem. Eu gostaria de poder ver os olhos e a boca a 1 quilômetro. Tá. Ótimo. Está bem, Beth? Como é que está? Está bom. Estão todas muito boas. Muito boas, realmente, eu acho. Mas a questão é qual delas usar, não é mesmo? Acho que é difícil, são todas muito boas, eu já disse, muito boas mesmo. Essa. Muito boas. Estão ótimas, estão realmente formidáveis, mas vamos começar com o quê? Casacos e lingerie. Tudo bem, mas nesta aqui eu quero ver rendas, hein? Pode deixar, Bert. Olha, não me cause uma úlcera, hein? Pode fazer o que quiser, mas só me mostre umas rendas. Eu quero ver rendas. Olha, querida, veja o layout. Não é preciso, Bert. Qualquer fotógrafo em Nova York precisa ver o layout. E ela não precisa ver o layout. Nick, eu acho melhor mudar o refletor principal um pouco mais para baixo. Esta ideia foi sua, Laura. Logo, não esqueça que vamos fotografar assim, hein? Você quer rendas, hein? Eu quero rendas. E hoje é dia de rendas em Columbus Circle. Nós vamos ter rendas em Columbus. Você vamos me faz um favor? Todos os querubins. Deixa eu com as minhas rendas, tá? Aproveite o espetáculo e a calça. Você contratou essa moça. Deixa ela trabalhar, está bem? Ela é maravilhosa, veja. Olhe. Meninas, eu estou adorando. Michelle, Lulu, olhem mais pra cá, mais ação. Michelle, olhe mais pra lente, assim, olhe. Tudo bem. Pronta? Guarde a câmera. Ei, nós vamos trabalhar ou não? É, o que que tá havendo, hein? Ah, ela deve ter dormido tarde ontem à noite. Você está bem? Estou só um pouquinho tonta, mas já vai passar. Está bem? Tudo bem, apaguem o fogo e desliguem os ventiladores. Meninas, por favor, não saiam das posições. Que droga, fiquem todas que tá juntas. Vendo? Fiquem aguardando. Por favor. Ei, qual é o problema? Eu tô querendo Bert, ajudar. Por favor, Bert. Você comeu hoje de manhã? Comi, sim. Comi. Está bem. Todo mundo outra vez, acenda o fogo. Todo mundo nos seus lugares. Recomeçando. Como é que é? Vamos trabalhar. Olha, eu tenho um compromisso. Eu vou saltar aqui. E eu não tenho nada para fazer, não é, moça? Só sentar aqui o dia inteiro, não é? Ei, como é que é? Vamos logo com isso. Vambora. Ei, qual é? Vamos logo. Anda, anda. alguma coisa aconteceu. Vamos lá. Deixa eu passar! Deixa eu passar! Moça, não pode seguir aí! Calma, moça, calma. Nós temos que manter essa área ali. Venha, estou lhe pedindo. Venha. Não! Calma. Eu vi tudo! Eu vi tudo! Ei, Saul, nós temos uma testemunha aqui. Eu sou o sargento detetive Wolf. A senhora viu isso acontecer? O quê? Não, sim, eu... A senhora viu o assassino? Como é que ele era? O quê? Qual a altura dele, a cor? Pode descrevê-lo? Não deu pra ver quem. Então o que foi que a senhora viu? Eu vi isso acontecendo, mas eu... Onde é que estava? Eu? O quê? Estava de pé onde quando aconteceu? Eu estava algumas quadras daqui. Estava algumas quadras daqui quando isso aconteceu? Então viu com o quê? Com o telescópio? Vá pegá-lo. Ei, moça! Moça, espera aí, espera aí! Espera um minutinho aí, moça. Espere, espere, vem cá. Muito bem, quem é o próximo? Estou me sentindo uma vagabunda. Isso é incrível. Já estou cheia. Tommy Ludlow. Sou eu. Vamos. Isso é ridículo. Quanto tempo vamos ficar sentados neste chiqueiro até conseguirmos conversar com alguém? É, por favor. Eu represento Laura Mass. Ela me ligou há uma Quem hora. Quem é você? É, Donald Phelps. Eu agradeceria... Muito bem. Sente-se e fique comportado. Que chiqueiro. Você é um cara muito importante por aqui. Gostei de ver. Cale-se, Percy. Este é um depoimento preciso de sua experiência? O que estava fazendo na minha exposição? Só querendo conhecê-la. E por que estou aqui? Eu já prestei depoimento. Sim, prestou. E que depoimento? Olha, o que está nessas páginas é exatamente o que eu vi. É, você pode compreender que estamos tendo um pouquinho de dificuldade para absorvê-lo, muito embora seja o que você viu. Vou chamar meu advogado. Já está na hora de fazer isso? Ou será que você tem que ler os meus direitos primeiro? Não, nada disso. Eu ainda nem fichei você. E quanto a isto? Isto é legal. É, eu sei que é legal. Por que carrega isso? Para cortar manteiga. Eu sei. Provavelmente você vai ver que carrega isto para proteger a câmera sofisticada da senhorita Marsh, não é mesmo? Quem sabe, talvez para protegê-la de malandros, não é? Você é quem disse? Toda a cidade está cheia de malandros, não é? É, é sim. Essas são fichas dos malandros presos que eu tenho aqui. Olhe, o que eu estou tentando fazer é... é relatar os tempos em que eu estou vivendo. E eu já vi todos os tipos de morte, física sim, mas mortes espirituais, emocionais e morais. Eu não posso evitá-las, mas eu posso mostrar. Posso fazer as pessoas observarem. Esse é um ponto de vista muito moral. Obrigada. Eu tenho uma coisa que quero lhe mostrar. Os olhos de Laura Mars. Onde conseguiu isso? Esta é uma fotografia sua, não é? É, sim. Certo. Você já viu algum dia esta cópia em particular deste livro aqui que está vendo? Oh, não. Sim. Eu vi acontecer. Com os próprios olhos? Num pesadelo. Você era amigo de Doris Spencer? Só conhecido. Relacionamento comercial. E a senhorita Helene Kessel? Eu a conheci. Muito. Eu já estou cansado de ficar esperando sentado lá fora. Agora eu quero saber onde está a minha namorada. Me larga. Fique sabendo que o meu pai... E o meu pai pode chutar o traseiro do seu pai. Tire esse cara daqui. Se você quer um suspeito de verdade, devia dar uma olhada no bonitão que acabou de expulsar daqui. Ei, é isso mesmo. Você pode me dizer o que quiser. Por que não imita um pouquinho a tal de Rona Barrett? Francamente, eu não imito a Rona Barrett. Gostaria de ver a minha Barbara Walters. E eu faço um tremendo Lloyd Bridge. Hã? Estas são fotografias confidenciais da Polícia de Crimes Não Solucionados. Elas nunca foram publicadas em lugar nenhum. E agora, o que eu quero que faça é que compare as suas fotografias com as nossas. Neste caso aqui. E também neste caso. Portanto, a minha pergunta é bastante simples. Por que as minhas fotografias são tão parecidas com as suas? Exatamente. Quando essas fotografias foram tiradas? Há cerca de 2 anos. E esta aqui há uns 14 meses. Isto é espantoso? Extremamente. Eu quero dizer, a precisão da época é espantosa. De que maneira? Bom, passamos por períodos definidos em nosso trabalho. E há mais ou menos 2 anos, eu comecei a ver imagens de mortes, violências e... E isso começou a se tornar parte do meu trabalho. Por ver, se refere a... Ver como viu no seu depoimento? Não, não, não, não. É como se eu estivesse no meio de alguma atividade e de repente, as imagens surgissem para mim. Acha que eu estava tomando parte nessas situações, que eu cometi esses crimes... E que então eu as recriei nas fotografias? Eu não aceito isso. Saia daí, sim. Livre-se dele. Por favor. Eu já falei uma vez, andando, andando. Só umas fotos. Como é que vai, tenente? Tudo bem, Marcos. Alô? É só mandar aqui para o terceiro andar, para o apartamento de Helene Kessel. Exato. Você quer essas cartas? Quero, sim. É melhor levá-las para exame. Eu queria saber se você reconhece qualquer uma dessas roupas. Eu acho que... Que são do meu marido. Marido? Ex-marido. Estamos divorciados há mais de um ano e da última vez que eu soube, ele estava morando em São Francisco. Pois ele voltou. Ele voltou. Isso acontecia quando eram casados? Não. Como é o nome dele? Michael. Michael Hassler. Esse é ele? Esta fotografia do seu ex-marido? É assim. São roupas muito boas. O que é que ele faz? Você comprou essas roupas? O Michael não poderia matar ninguém. Faz alguma ideia de onde ele esteja? Não. Nenhuma ideia. Ainda está apaixonada por ele? Posso ir para casa agora? É claro. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Caso precise de mim, esse é o meu telefone. Chame a qualquer hora do dia ou da noite. John Neville. Obrigada. Tenente Neville, devo contratar um guarda-costas? Não, você já tem um. Fique quieta. Fique quieta, fique quieta. Michael! Fique quieta. Michael! O que é que você está fazendo aqui? Como foi que entrou? Eu ainda tenho um jogo de chaves. E não olhe para mim desse jeito. Não fui eu quem matou Elaine. Que razão eu teria para matá-la? Ela era o melhor vale de refeições que eu já tive. O segundo melhor. Eu era o primeiro. Eu estava em São Francisco, trabalhando no meu livro. Então, encontrei com ela. Ela me convenceu a voltar para cá. Disse que seria boa para mim, que tornaria mais fácil para mim escrever. Eu senti a sua falta. Michael! O que é isso? Você sabe que eu voltei simplesmente para ficar pertinho de você. Michael! Eu teria lhe telefonado mais cedo ou mais tarde. Eu ainda amo você, Laura. Michael! Michael! Michael, pare! Coitada da Elaine. Nós éramos muito amigas. Eu fui o seu marido. Nunca fui amigo seu. Mas a Elaine foi. Por que a Elaine? Você tem que destruir tudo aquilo que toca. Eu não tenho nada a ver com essa história toda. Você agora fica apontando para mim. Eu não fiz nada disso. Tudo que eu tenho está no apartamento de Elaine. Eu não tenho dinheiro nem roupas. A polícia está atrás de mim e agora você está me provocando. Você deliberadamente está me provocando. Você pode ter enganado a todas essas pessoas, mas eu sei que espécie de criminosa você pode ser às 3 horas da madrugada. Não, Michael. Uma criminosa às 3 horas... Onde você estava? Onde, quando eu precisava de alguma coisa? Quando eu precisava de um carinho? Onde você estava? Na sua câmara escura. Onde mais eu poderia encontrar paz? Você estava sempre bêbado naquele quarto. Você me fazia em pedaços! Tornava impossível para mim escrever! Isso não é verdade! Michael, você andou bêbado nos últimos 6 anos. Ah, mas você... A estrela fulgurante do sensacionalismo barato. $50 são suficientes. É, acho que sim. Ah, escutem, só o que estou tentando dizer é que eu não dou a mínima se qualquer outra pessoa em Manhattan fale aos repórteres. Eu só não quero policiais falando com eles. Aquele cara diz besteira que não acaba mais. Só queria ver ele ir pra rua e bater em algumas portas. Acho que ele não dá conta, ele sofre dos pés. É, eu sei. Ei, John, como é que naquela reunião lá dentro você não disse nada sobre aquela tal de Mar, sabe? Ter visto aquelas coisas e tido aqueles sonhos. Você não acredita nela? Não. Não, nada disso, não vai fazer nada disso. Quem sabe desse assunto sou eu e não quero que você se meta. Está entendendo muito bem? Eu não quero, entendeu? Você está brincando com gente grande agora. Gente grande. Bolas. Olá, querida. Bom dia. Dormiu bem? Não. E o que descobriu? Ah, tem um caso muito interessante. A culpada era mulher. Em 1900, na França, que tinha uma coisa semelhante a isso. E o que houve? Ela morreu num asilo de loucos. Bom dia, senhorita. Bom dia, Tony. Laura, talvez fosse uma boa ideia se não falasse com ninguém sobre isso, porque isso pode desaparecer. Vamos embora. Olha só, isso não é fabuloso? Essa é a 4ª fotografia que eu já vi hoje. Estão espalhadas pela cidade. Estamos tornando essas garotas tão famosas que não poderemos mais pagar o valor delas. Você vai dar um jeito. Senhorita Mars, eu não sei se a polícia já lhe falou sobre isso. Vamos falar sobre isso numa outra hora. A senhorita Mars tem outras coisas em mente. E o senhor Phelps tem algumas coisas que ele gostaria de dizer sobre mim, mas eu preferia dizer pessoalmente. Que coisa, Stone? Laura, este não é um momento apropriado. Escute, eu estou tentando de verdade manter as minhas cartas sobre a mesa. E a minha liberdade. Momento errado. Eu cumpri tempo. Eu quero dizer, eu já estive preso. Laura... O que foi que você fez, Tommy? Eu entrei por um assalto à mão armada e agressão com uma arma mortal. E eu também tive umas prisões anteriores. Cruzes, vê se para com essa novela. O senhor sabia disso, senhor Phelps, quando me contratou para a senhorita Mas que espécie de arma mortal? Você sabia? Mas por que acha isso tão surpreendente? Escute aqui, Laura, não se pode apenas falar sobre reabilitação. Acontece que eu acredito em dar uma chance às pessoas. Você acredita? É em mentiras. É nisso que você acredita. E eu não vou ficar aturando ninguém que eu não vou ficar aturando na minha cabeça. Apenas 5 minutos atrás, Laura, você vai deixar ele ficar aí falando sentado livre de mim? Espere um momento, espere um momento. Eu não quero ouvir mais nada. Laura, Laura, eu lamento, mas... Já chega! Vocês dois, me deixem em paz! Vocês dois? Vocês dois. Eu e o seu motorista. Eu vou dar uma arrumaçãozinha aqui embaixo e subo num minuto. Não esqueça das flores para as fotos. Estão no lugar de sempre. Nos gregos? Isso. Senhorita Mars... Tommy, eu sinto muito se causei algum problema. Não, Tommy, eu sinto muito. É uma hora que é um pouco difícil para todos nós. Podemos continuar trabalhando juntos? Pode contar comigo para isso. Estou sempre contando com você. Não precisa disso. Obrigada, Tommy. Ele está lá em cima. Quem? Ele está lá em cima. Quem? Ele estava olhando para mim. Laura, querida, eu sei o que você está passando. Estou sofrendo por você. Mas existe um bocado de dinheiro envolvido aqui. Eu não estou interessada no dinheiro, Donald. E existe a agência de publicidade que tem prazos para cumprir. O Bert está dependendo de você. Esqueça-se dos clientes. Está bom. Tem razão. Somos o quê? Monstros? Vamos parar com tudo e ir para casa, nos encolhermos nas cavernas e esperar até o assassino atacar de novo. Claro, tem razão. Lamento, eu... Pensei que se mantivesse ocupada. Você sabe mesmo como me manipular, não é? Manipular. Manipular. Isso é uma ideia meio paranoica. E para ser bem franco, eu estou começando a ter a impressão de que realmente você não confia mais em mim. Escute, prepare tudo. Vamos sair. Tommy? Põe isso na pia, encha de água. E tome, não desapareça. Rita, bom dia. Os olhos estão perfeitos. Mantenham em suave. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Dona. John, cubra o ombro dela. Sim, cubra completamente. Pode deixar. John, você pode, pode conseguir mais altura no cabelo de Dona? Claro que posso. Assim que eu escovar, vai ficar completamente cheio. E John, o olho da Michelle, quero que você cubra. Tá bom, eu vi. Pode deixar comigo. Perfeito. Muito melhor. Laura, eu não gosto de cor-de-rosa. Lulu, ela gosta de você. Está perfeita. Verdade. Verdade. Eu arranjei isso só para você. Olha, uma flor roubada. Que bondade. Está na piscina, morto. Por 100 pratas a hora. Aí. Você quer os olhos abertos ou fechados? Com a cabeça para cima. E os olhos abertos, bem abertos. Onde você quer o sangue? Aí, você. Assim. Agora chega! Aqui está. Entregue a Lulu. Pegue, tome cuidado, hein? Obrigada. Muito bem, fim de cena. Guardar tudo. Já acabou. Vamos continuar amanhã. Por acaso tem algum aviso quando isso acontece a você? Não. Isso me aterroriza porque pode acontecer a qualquer momento e eu estou sempre esperando que aconteça. Vai ver, isso é a causa. As pessoas que têm medo de um ataque de ansiedade, por exemplo, algumas vezes atraem um deles só por terem medo que ele venha. Isso não é assim. Você não acredita em eu mim. Eu não disse não, isso. Não, você estou não acredita em mim. Estou tentando acreditar. Eu estive falando com seus companheiros. E o que disseram? Que era excesso de trabalho. Excesso de trabalho? É. Excesso de trabalho? Então tudo isso é uma alucinação? Então diga que tudo é um sonho. Diga que a Doris está viva na companhia da editora dela. Diga que a Helena está viva e feliz com o Michael. Excesso de trabalho. Laura! Eu vou sair com o Bert. Tranque tudo, está bem, Donald? Tommy vai esperar você. Não, não, não é necessário. Eu vou apanhar um táxi. Donald... Me desculpe. Eu telefono. Eu acho que posso mostrar a você o que eu penso. Sobre o quê? Sobre o que eu vejo. Olha através disso aqui. Agora, se você pensar nessa câmera com os olhos do criminoso, o que está vendo através dessa lente é o que o criminoso vê. Está lá no monitor, ali. E quando acontece, eu posso ver o que está na minha frente. O que eu vejo é aquilo. Você está entendendo? Sim. Estou. Deixa eu experimentar. Parece divertido. Ah, é. É assim que eu sou? É, sim. É assim que eu fico? É, parece que é. Ora, se eu pareço um maldito policial, é isso que está parecendo. Não está... Não. Tenente Neve, eu posso fazer algumas perguntas sobre o que tem acontecido? Isso me deixa nervoso. Por que ele está matando as minhas amigas? Por que ele está atrás de mim? Por que eu? Uma infinidade de coisas poderia atraí-lo a você. E aos seus companheiros. Poderia ser uma pessoa que tenha inveja do seu sucesso. Pode ser uma pessoa que, em seu modo louco de ver, sinta que seu trabalho promove a pornografia e a decadência e ele tenha a missão de limpar o mundo. Pode ser uma pessoa que esteja ultrajada por ter sido vista em seu livro. Bom... Quem quer que seja, ele esteve aqui hoje à tarde. E estava procurando por mim. Sabe, eu acho isso tudo muito interessante. Eu vou dobrar a segurança ao seu redor. Eu aconselharia a ficar em casa o máximo possível. Até logo. E não ia pegar nada. Ei, John, você precisa de uma ajudazinha ou alguma coisa? Não, obrigado, guarda Fini. Eu acho que posso cuidar desse assunto sozinho. Obrigada. Ô, Fini, te mandar aqui, vai. Mas que cretino. Alguma das duas já recebeu alguma ameaça ou obscenidades pelo telefone em relação aos trabalhos que faziam para a senhorita Mars? Recebi algumas cartas. Mais do que uma da mesma pessoa? Não, não, eu acho que não. Se lembra de alguma coisa que elas diziam? Do tom. Ah, sim. Ou qualquer coisa específica. Qualquer coisa. Ah, sim. Muito embora eu seja tão feioso e eu tenha espinhas, eu sou tão feio que você cuspiria em mim se algum dia eu tivesse a coragem de falar com você. Quer que eu continue? Não, não, eu já entendi. Eu já guardei as minhas. O quê? A senhorita poderia trazer para a gente ler? E eu posso ler também? Claro. Eu trago. Ah, pois é. Muito bem. Pode mais alguma pergunta, Tenente Neville? Não, não, senhora. Isso já foi suficiente. Alguma das duas quer condução? Eu quero. Ei, Fini, dá uma chegadinha aqui. Ah, eu já sei táxi. Ela é espertinha. Alguma novidade? Não, ela está só lá em cima, trabalhando. Obrigado. Até logo. Por favor, deixe-me saber se está dando a Michel. Violência sem sentido, incompreensível, indesculpável. A abominável violência é mais uma vez desencadeada. Cada um de nós tem algum propósito sobre esta terra, algum papel a cumprir. E assim, no caso de Michel e de Lulu, o papel que haviam escolhido para si fora o papel de modelo. Embora não tendo conhecido nenhuma destas duas adoráveis mocinhas, mas, sabendo que eu queria realmente dizer alguma coisa significativa sobre elas hoje, eu fui até o meu melhor dicionário e então eu procurei a palavra modelo. Modelo, uma pessoa que serve como padrão de um artista. Especificamente, uma pessoa que posa para um artista. Mas, um pouco mais além, ele diz, um exemplo para imitação. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O teu báculo e o teu cajado me confortam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhorita Mars, senhorita Mars, quatro modelos suas foram mortas. Agora, a senhorita pretende continuar com seu estúdio, com seu trabalho? Laura, eu culpo você. Todo mundo aqui culpa você. Não importa quem foi o assassino, a culpa é sua, a culpa é totalmente sua. Não tente se afastar de mim, não tente se afastar de mim. Você não vai esquecer, você é assassina. Por sua causa, ela está morta. Você vai pagar por isso, você vai pagar por isso. Laura, está tudo bem com você? Me leve para casa. Está bem. Com licença, por favor, pessoal. Tommy, quer vir até aqui? Claro. Eu vou levar a moça para casa e estou dispensando o carro. Tudo bem. Eu levo você, tá? Outro carro, outro carro. Vamos, depressa. Outro carro. Depressa. Será que precisamos voltar agora para a cidade? Não. Lá está ele, veja. É um tentilhão. Você acha que o Robert tem razão? Você acha que eu devo aceitar que a culpa é toda minha? Não, mas eu sei que eu sou culpada. Você não é culpada. Preste atenção, por favor, preste atenção. Eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Eu acho que tudo o que eu pensava a seu respeito, antes de conhecê-la bem, não é mais o que eu penso atualmente. E isso é inacreditável. No meio de tudo isso, eu não posso parar de pensar em você. Eu sei, eu sei. O que está acontecendo? Eu não sei. Quer dizer, é completamente antiprofissional de minha parte eu estar passeando com você nesse parque. Mas eu não tenho tempo para isso. Isso é, eu devia estar caçando o criminoso. Eu estou completamente fora de controle. Eu sei, eu também. Isso é incrível. Mas eu não posso aguentar mais... Consigo compreender como é possível. Viver a vida inteira sem ter alguém. E ir vivendo mais ou menos bem. Então, de repente, se encontra alguém. E reconhece, então. Se reconhece, então. E... você sabe que sem esse alguém... é tenebroso. É assim. E muito belo. Obrigado, madame. Há uma coisa que eu quero lhe dar. O que é? Oh, não, eu não quero isso. Por favor. Você me fez tão protegida que eu sou praticamente uma prisioneira na minha casa. Eu não preciso disso. A Michelle e Lulu tinham proteção da polícia. Eu nem sei usar. Eu lhe mostro como usá-la. É só pôr a sua mão aí no... Exato. Passe o seu dedo aí por dentro e use a mão esquerda para apoiar a mão direita. Ponha ela o mais distante do rosto que puder. Olhe na extensão do cano. E quando ele vier para você, aperte esse gatilho e ela dispara. Está bem. Vou ficar com ela. Se for preciso, use-a. Me prometa isso. Estará fazendo um favor ao miserável. O que é que você estava vendo lá em cima? É o aniversário do agente dela. Agente? Agente. Tempo de festa. Bom, será uma noite longa. Ah, mais bebida para todos. Ah, ela chegou. Ah, eu sabia que você vinha. Feliz aniversário. Obrigado, amor. Vamos, vamos, tira o casaco, sim. Esta noite nós vamos esquecer de tudo, né? Vamos, de tudo sim. Mesmo, hein? Ai, que bom. Ótimo. Ah? Isso é pra você. Eu posso abrir? Não, pode sim. Tia Carolina. Não, não, que bom, não, eu mal posso esperar. Mal posso esperar. Eu tenho que ver logo o que é. Eu acho que estou amando. Amando. É, que coisa bonita. O que será isso, hein? Vamos ver. Vamos ver. Quando foi tirada? Quando você não estava olhando. Ah, detestei. Ah, eu gostei. Ah, desculpe. Tommy, será que você pode voltar dentro de uma hora? Claro, só que não é fácil imaginar o que a gente pode fazer sozinho por aí em apenas uma hora. Pode fazer o favor? Claro. É, Tommy, vamos guardar o seu pedaço do bolo. O seu pedaço do bolo. Meu Deus, que coisa louca! Até parece um incêndio de Atlanta! Betty! Feliz aniversário, Betty! Quem pode negar? Quem pode negar? Dono meu bom companheiro, dono meu bom companheiro. Alô? Ninguém pode negar. Escute, Michael. Michael, onde você está? Ai, que bom, Michael. Toma, isso é pra você, segure. Obrigada, amor. Segure a faca. Segura, me dá aqui. Este aqui é para o músico. E agora vocês têm 15 segundos para devorar tudo isso e devorar completamente, hein? Depois eu insisto em que todos joguemos bridge. Eu sou um bom companheiro, eu sou um bom companheiro. É, não tire seus dedos daí do teclado, hein? Olha, você tem que jogar também, hein, Laura? Ah, essa não. O que foi? E agora, quem foi o morto? Ninguém. Era o Michael. Ele estava... Eu tenho que me encontrar com ele. Por que tem que se encontrar com ele? Laura. Olha, ele está numa lavanderia em Brooklyn. Está bêbado e acabou de acordar. Ele falava em se suicidar. Mas se ele matar você? Ele não vai me matar. Só vai matar a si mesmo. Ele... Eu não concordo. Donald, na noite em que Elaine foi morta, ele veio a mim aterrorizado. Ele foi a você, pegou o dinheiro e depois foi embora. É, ele pegou dinheiro, mas estava aterrorizado e precisava de ajuda. Eu podia ter sido mais gentil. Essa agora... Está bem. Eu mando um dos nossos amigos levá-lo até onde ele está. Eu não posso levar a polícia até onde ele está. Mas olha, eu não sei. Só um segundinho, queridinha. Pode voltar para lá que nós já vamos já. Tá bem? Tá bem? Vai. Donald, eu não sei como passar pela polícia. Quem, hein? O tenente. O tenente? É. Ele está dando em cima dela. É por isso que estamos aqui. Pode ser amor? Ei. O que é? Ei, é ela. Mas por que ela está se afastando do carro dela? Cadê o motorista? Tá, vamos lá. Senhorita Marks, Tamara, espere! Ei, está indo para onde? Por que não deixa a gente levá-la? Como é? Senhorita Mars, para onde é que... Ei, não é a senhorita Mars. E você não é o Kojak. O que é que isso prova? Ei, é ele! Que diabo está fazendo vestido assim, correndo assim desse jeito? É meu aniversário, eu posso fazer o que Ora, eu quiser. Espere um pouco, seu débil mental. Débil mental? Está... Ei, peraí, você peraí. Disse para débil isso. Mental? Para, eu não gosto que ninguém fique me tratando desse jeito, ouviu? O médico pediu para você ficar no hospital. Você podia pelo menos ter ficado lá esta noite. Eu lamento. Eu lamento muito. É sério, muito. Laura. Você podia estar ferida agora. Podia estar ferida Por e nem favor, saber disso. Por favor, pare. Pare. Eu estou bem. Eu estou muito bem. Eu... Laura, escute. Eu lamento... É só que eu acho que não poderia aguentar perder você agora. E eu não suportaria perder você. Não. É hora de comprimido. Não. Ordens do médico. Não, não, eu não quero. Fará você se sentir melhor do que não. está. Não. Vamos, eu tomo um com você. Não, não toma, não. Ficaremos altos. Onde é a cozinha? Ali. Agora tome seu remédio como uma boa moça. Vamos? Obrigado. Não consigo chorar. Nem consegui chorar pelo Donald. Não consigo chorar mais. Eu quero tirar você daqui, agora. Não sem você. Não. Eu atendo. Eu não quero incomodá-lo, John. Mas acho que finalmente temos uma pista. É? E o que foi que descobrimos? Descobrimos uma prova. Tá bom. Espera um pouquinho. Eu já saio com você. Tá legal. O que é? Acho que nós temos uma prova. Temos? De que espécie? Ainda tem aquela arma? Tenho, sim. Lá no quarto. Ótimo. Por quê? Aguarde, Laura. Acho que pegamos esse miserável. Neville. O quê? Tenha cuidado. Tá bem. Tchau. Lixo, lixo, mais lixo. Meu Deus. Olha só. Olha, olha aí. Desculpe o atraso, eu fiquei preso no trânsito. Dá pra acreditar numa coisa dessa? Isso cheira como uma jaula de gorila. É, rapaz. E começa lá na porta da frente. Puxa. O que é que eram essas caixas? Eu sei lá. Eu não vejo nada além de fotos e bagulhos. É, e debaixo do colchão? Eu já olhei debaixo. Puxa, mas que monte de fotos, hein? Tem uma coisa aqui. Ah, eu já olhei aí, pode deixar. Tá bom. Ah, vamos olhar daquele lado, sim? Eu vou. Nenhuma carta, nem armas. Você não viu nada aí parecido com um furador de gelo? Não, não vi, não. Ah, então vamos continuar procurando. É, vamos procurar por aqui. Quem sabe a gente encontra alguma coisa. Olha aqui desse lado. Não, não tem nada. Não. Ah. Alô? Quem está falando? Ah... É pra você. Por enquanto, nada. Alô? Eu quero falar com você, cara. Não importa em que lugar eu estou, eu apenas quero falar com você. Você está encrencado. Você vem até aqui ou eu vou até aí? Eu sei disso. Eu só quero falar. Primeiro. Aí mesmo onde você está, mas eu não quero nenhum tiro aí. Eles já estão de saída. Vem aqui me ver, tá bom? Muito bem, Saul. Leve todo mundo lá para fora e ache alguma coisa para fazer por enquanto. Pode dar no passeio. O homem está chegando aí. Tá bom. Ei, vamos embora. Como é que é? Você vai me prender agora? Não. Vamos conversar um pouco. Está bem. Olha, cara, é o seguinte, eu só estava dando um tempo lá no porão e aí chegou a hora de eu pegar a senhorita Mars. Escute, aí eu fui Tom, até espere um pouco. Comece eu só pelo fui princípio. Até... Me conte o que é que houve na noite passada, tá bom? Eu estava lá no porão matando tempo, tá? E quando chegou a hora para eu sair para... Para pegar a senhorita Mars lá em cima, eu fui até o elevador. Então eu vi... Então eu me lembrei de que estava saindo de fininho pela porta dos fundos do bar. Então eu disse para mim mesmo, cara, eu disse... Que besteira é essa que você está fazendo, cara? Saindo de fininho pela porta dos fundos? Fugindo do quê? De quê? Você não fez nada. Ninguém pode provar que você fez alguma coisa, porque você não fez nada de nada. Tommy, nós temos um problema. Achamos uma coisa que pensamos lhe pertencer. É uma carta de baralho. E é do seu baralho, creio eu. E ela estava dentro do elevador com o corpo de Donald. Estava debaixo dele. Sabe como ela foi parar lá? Tommy, você acha que quem matou Donald pode tê-lo pegado no elevador depois que você já tivesse saído lá do porão? Deve ter sido desse jeito, cara. Eu não sei. Muito bem, Tommy. Você está lá no porão, a porta do elevador se abre e lá estava o corpo. Aí você se mandou. E quando se deu conta, já estava fugindo pela porta dos fundos do bar. Você se lembra do que bebeu? Não. Você bebe muito? Não. Está bêbado agora? Não. Você lembra o nome do garçom? Espere um momento, espere um momento, espere, espere! Espere, espere. Tommy, há uma espécie de lapso na sua memória. E se há algum período de tempo em sua vida do qual você não consegue se lembrar? Se há alguma coisa da qual não se lembre, é muito importante que nós dois descubramos juntos o que seja. Você está querendo fundir minha coca. O que é que está vindo aqui, John? Já prendeu o cara ou não? Não, eu ainda não prendi. Leve-o para o distrito para averiguações, por favor. Vamos andando, Tommy. Vamos. Eu preferi ir para o fundo de um túmulo do que para um hospital psiquiátrico, cara. Cai fora daqui! Ah! Peguem! Ele escapou! Pare, Sal! Ele puxou uma faca para mim! Pare! Pare! Pare! Tommy, não fuja! Vamos, depressa! Dê a volta. Pegue a rua 49. Vamos, passe a frente dele. Pare! Ei, muito bom trabalho, hein? Ele nem sabia o que estava fazendo. Eu poupei ao Estado 200 mil dólares. Chame o supervisor! Ei! Ele era doente, Sal. Doente! Laura? Sim? Laura, pegamos ele. Já acabou. Faça as malas. O quê? Pegamos ele. Está tudo acabado. Faça as malas. Eu vou viajar com você. Está bem, está bem. Eu te amo. Eu também te amo. Está nos mandando para casa agora, senhorita Mars. Precisa de alguma coisa antes de irmos? Não. Obrigada. Foi um prazer. Desculpe. Tem alguém aqui dentro? Quem é que está aqui dentro? Ele está no elevador. Ele vai matar você também. Está no elevador. Não há ninguém no elevador. Eu acabei de sair da do elevador. Não há ninguém, Laura. Não há ninguém no elevador. Eu acabei de sair de lá. Já acabou. Pode crer. O Tommy está morto. Está morto. Tommy está morto. Tommy está morto? Está. Não, não. Eu não compreendo. Não. Por que ele mataria todas aquelas pessoas? Ele odiava você. Não. Bom, ele estava com a ideia. Ele não odiava. Ele estava com a ideia de que o seu trabalho estava glorificando a violência. Ele tinha a ideia de que a morte não devia ser usada para vender coisas. A morte é uma coisa sagrada. Sobre o que você está falando? Da mãe dele. Não, eu não compreendi. A mãe do Tommy. Uma mulher histérica. Era prostituta, sabia? Deixava-o sentado 3, 4 dias de uma vez num pequeno conjugado e... com o mesmo jogo de fralda, assim, enquanto vendia o corpo, subindo e descendo as ruas da capital da nossa nação. E sabe que isso não era muito bonito? Não. Não, não. Essa não é a história do Tommy. E não. Um dia o pai chega em casa. Eu acho que ele era o pai. Podia ter sido qualquer um, sabe? Um truque, mas ele era um pai. Ultrajado por causa das condições da criança, ele corta a bela gargantinha dela ali no ato, entendeu? Eu sentei lá e fiquei olhando o sangue secar na cara dela até que ele ficasse bem da cor dos seus cabelos. Neville. Neville, você disse eu. Sabe, eu não sei o que você vê nesse miserável. Ele nem pode pagar a conta de luz. Eles cortaram o fornecimento dele ontem à noite. Ele nem pode terminar a tese dele. Ele já está trabalhando nela há 3 anos. Sabe, eu sou o cara que mantém ele em forma. Vê esse corpo? É obra minha. Se dependesse dele, pesaria 44 quilos. Sou eu quem alimenta ele. Eu pago as contas, eu respondo os cartões de Natal. Mas isso não é engraçado? Sou eu que você quer. Então, se me ama, mate-o. Agora. Por favor. Por favor. Mate-o. Se você me ama, vai matá-lo. Não. Eu te amo. Eu te amo. Por favor. Por favor, mate-o. Eu te amo. Qual é a sua emergência, por favor? Eu quero informar uma morte. Senhora, por favor, me dê o seu nome. Me dê o seu endereço, por favor. Ele veio aqui para me matar. Fique bem calma, eu vou mandar alguém até aí para ajudá-la. Mas ele não pôde me ajudar. Senhora? Porque ele... Senhora, para poder ajudá-la, eu preciso ter o seu nome e o endereço. Ele me amava, de verdade. É só me dar o seu nome. O quê? O seu nome. Eu sou Laura Mars. I've never been wrong, but you're the only one I trust to show me the way. I always hear your voice.